África distante, ouça meus cantares. Sentimentos que devoram a mente, puta calor, cê me entende. Não é só do climático, também do sistema indecente. O barato vai além de estrelas e pássaros, que não me deixa mentir os nossos antepassados. Cultura maligna por aqui foi implantada. Naves luxuosas, remada forçada. Famílias dizimadas como se não fosse nada. Correntes e grilhões só no corpo, não na alma. Saudades de além mar que ficaram guardadas. Inconformados até hoje a nossa alma chora. O desespero do passado, passado outras horas. Fatos que são distorcidos pela matéria de histórias. Quem são tratados com glória, rodovias e memórias. Os vilão vira heróis se depender da escola. Que faz questão de tesourar o laço quilombola. Feito o modo de cê tá cercado, fudeu você agora. Que porra de lei áurea, princesa Isabel, a liberdade. Cantou na raça, na batida do tambor pro céu. Zumbi e seus soldados, esse sim deixou legados. Foi mostrando nossa conduta, nos ensinou a não andar curvado. Infelizmente tem uns tipo assim, não valorizam sua raça, só se tá sem fim. Cabelo crespo, nem pensar, prefiro alisar de pé. Eu chego na balada e elas vêm em mim. Continue agindo assim, certamente será seu fim. Se observe, será que é esse mesmo caminho? Não por mim, mas por você mesmo, tolo. Árvore sem raiz, pra mim não passa de tronco. Vai virar piada. Se já não for piada, gargalhada nas suas costas e larga a escala. Vai acabar até confundindo aqueles que estão rindo, seguindo seu caminho com tendência a errar. Desconhecedor que o sistema me faz desequilibrar, igual candidato da ponte do rio que cai. Nas águas fundas, no líquido salgado, oceano temperado no suor de tanto escravo afogado. Suspeito pelos traços, preto sangue, os tiras, ovelha de banquete na alcateia da polícia. Genocídio quantitativo ao tom de melanina. E pra quem teve sorte, tá trampando na faxina, até rima. Mas ré não é fé, a nossa estrela guia é que ela é, não Pelé, né do pé, né Jax. Preto junto dá problema na maratona da vida, ser delegação do Quênia. Uns tem o santo e nós demorixá. Meu respeito pelos cantos entoados no gongá. E foi os ancestrais, pelos cânticos negreiros, que faz a gente forte pra fugir do cativeiro. E vê que os iguais, bem longe de ser rivais, nesse jardim de florais, onde o espinho não espeta, mesmo que o capataz, soldados e generais, a pretitude me faz, a camelar. Quantos pão moreno? Fala aí, negão, a quantidade. Calma que eu não te conheço, então segura essa intimidade. O negão é meu orgulho, com o tempo eu vou concedendo. Mas sem maldade, para com esse papo de moreno. São vários, vários na moral, de autoestima terminal. Terminal de negritude, choque elétrico de volts. Assista com seus iguais, a paz não faz aqui já. E pra soldar, 6 da tarde, meu filho, já é noite. Mas a negra linda vira morena, mas é preta quando julgam feia. Hipocrisia brasileira, que a ignorância sempre semeia. E sem meia, palavras como do racista em russo. Que insiste em falar. Ele é negro, mas é bonito. Tem até amigo negro, até frequentam minha casa. Porra! Para de cagar pela boca. Essas merda do baterra que se julga gentil integrar, mas foi construída sobre um cemitério indígena. É insano, mano, segue o plano, nos matando todo ano. Ordem do governador, cemitério africano. Vitimismo eu nem discuto, só nesse contexto e truque. Nasci de novo, me procura, mas volta preto que nós discute. Ontem eu trouxe a noite.